pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. É, galera, esse é o DJ Elias Concordiense, mixando e agitando a galera. Eu sei que vou te amar em todas as vezes, mas se você me precisar, eu vou estar aqui. Seja em um dia ruim ou numa noite fria, eu quero você pra sempre perto de mim. Aê, Diego Evolution. Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você. Se você não quer mais ficar.